ruim. Boa noite, meus queridos. Sou eu, a donzela elegante em cima do carro berrante. Eu vira a Senhora das Trevas, feliz dia das bruxas. Eu achei ele, na lanchonete, segundo andar. Missões de disfarce são para não chamar atenção, Fred. É verdade. Desculpe, eu me empolguei. Enfim, eu achei ele, na lanchonete, segundo andar. Ai. Agora ele sabe para onde a gente está indo. Andem, meninos. Podem assumir suas posições no começo do plano. Ah, não. Eu não vou sair daqui para ser comido. Meninos, a gente veio provar que não existe monstro. E PS, o nosso histórico é impecável. Você não tá entendendo, Velma. Eu sou o tipo de menino que mentia sobre o lobo. Sempre aviso vocês, mas ninguém acredita em mim até a hora que me comerem. Acho que vocês não prestaram atenção quando eu contei essa história. A questão é, ficar com medo é perda de tempo. Monstros não existem. Dá licença! A gente não conhece elas, não! Tá falando sério? Beleza, pessoal! Vamos resolver esse mistério! Assustando as pessoas na autoestrada 13, acabaram o espantalho assombrado. Ou eu já posso chamar você de... um espantalho. Nossa, ele é um espantalho? Não tá quente nessa roupa? Ele não é qualquer espantalho, ele é o espantalho. Conhecido como Dr. Jonathan Crane, ex-professor de psicologia de Gotham City, que virou supervilão e fugiu recentemente do asilo Arkham. Parabéns. Fisgaram um peixe dos grandes nessa armadilha. Não foi uma armadilha. Foi um aplicativo. São coisas diferentes. Mesmo assim, ele é procurado por crimes por toda a costa leste. Já dá até pra sentir a papelada pesando aqui na minha cabeça. Suas últimas palavras antes da polícia te jogar atrás das grades. Eu teria... Vai lá, repete comigo. Eu teria me safado bem nessa se... Se não fossem esses... Ah, mas eu ainda vou me safar bem nessa. Drones! Um sistema automático. Vocês desativaram o sinal que eu uso para controlar os meus drones lançadores de gás, mas esse sinal era a única coisa impedindo os meus amigos de mergulhar a cidade inteira em 76 horas de terror profundo e descontrolado. E assim, o destino da Bahia Cristal foi deixado nas mãos eficientes da geração Leite com Pera. Gente, eu tenho que soltá-lo! Espera! Eu sei! Era só uma recompensa por cumprir a missão! Ah, quer dividir? Dividir? Óbvio que sim! Muito obrigada à Mistério Sociedade Anônima por provar mais uma vez que a maioria dos monstros são só homens normais com gás no mal e ideias ruins. Maravilha! Agora já podem começar a dançar! O desfile do pavor na Estrada das Bruxas vai começar de novo! Ah, não! Desculpa! Não vai dar! E agora? Agora virou uma cena de crime federal! Mas não é possível! Eu estava escondido até esses jovens adultos intrometidos aparecerem! Como é que vocês sabiam onde eu estava? Somos a Mistério S.A., amigo. Nós somos assim e é o que a gente faz. Valeu? Enfim, nós sempre resolvemos mistérios e vai ser sempre assim. Não dou a real! Sinceramente, pegar você foi até fácil. Básico. Eu achei resíduos de uma substância desconhecida numa carta de fã que mandaram pra Elvira. A análise confirmou que era resíduo de um gás tóxico produzido com a papoula azul tibetana. A arma conhecida do vilão número 53 na lista de maiores supervilões do mundo. Toma essa lavada, espantalho! Por isso imaginamos que fosse atacar no desfile e rastreamos o vazamento de gás com um medidor de qualidade do ar. Eu fiz um app para cortar o sinal usado para controlar as granadas de gás. Só tem um problema. Eu só roubo equipamentos da Tow Omnitech e nunca vaza gás. Põe no camburão! Eu não tenho medo de você, Crane. Medo é uma reação ilógica para uma ameaça imaginária. Não tem medo? É inteligente, orgulhosa e teimosa. Você me lembra muito da única pessoa no mundo que é importante para mim. Justamente por isso, eu vou te fazer um favor e dizer... que mesmo que eu esteja sendo algemado... eu acho que nós dois caímos na mesma armadilha. Foi um aplicativo. Peraí, o que é que você quer dizer? Pessoal, vai ficar tudo bem. Ela me disse isso. Gente, olha pra isso. Meus braços não estão tremendo. Tô me sentindo tão esquisito, como se o meu coração batesse em câmera lenta. Ah, eu também. Bora pesquisar na internet. Não, isso tudo aí que vocês estão sentindo é só falta de medo. Deve ser porque resolvemos o mistério do Dia das Bruxas antes do jantar. Então o que a gente tá esperando? Era pra gente estar comemorando. Scooby-Doo, meu filho! Vamos sair pra pedir doces logo, agora que as ruas estão todas cheias! Pedir doce? Vocês não estão velhos demais pra pedir doce? Não! Ai, só tem um problema. A gente não tem fantasia. Eu preciso da fantasia perfeita. Ninguém pensou que precisaria de fantasia. Ano passado, a gente estava acordado meia-noite atrás dos fantasmas dos Três Patetas. A necessidade é a mãe da invenção. É só a gente mastigar uns doces assim. Agora mastiga até fazer essa resina bem grudenta. Agora enfeita com umas balinhas fechadas e finaliza com os baldes na cabeça. E pronto! Fantasia de doce de dia das bruxas! Caramba! Eu achei genial. Se vocês já tinham todo esse doce, pra que querem pedir mais? Isso é só um chamariz, Daphne. Tem que ter doces pra poder ganhar outros doces. Fui! Nos vemos no labirinto de milho. Oh, Scooby! Conseguimos! Achamos a mina de ouro! Biscoitos Scooby! Isso vai fazer valer a pena toda a coceira do doce secando na nossa pele! Eita, Scooby, é um daqueles drones que a gente derrubou. Total reforçado. Total reforçado, Scooby. Oh, lixo tóxico. As abóboras estão absorvendo uma mistura de lixo tóxico com gás do medo concentrado. Temos que levar esses biscoitos Scooby o mais longe possível daqui. É isso aí. E a gente tem que se mandar pra bem longe, Scooby. É isso. Scooby! Não, Penatava você! Não, Penatava você! Penatava você! Não, você! Penatava você! Pés na tábua! Ai, em dobro! Oh, my God. Corre! Pois é, isso é repetindo a mesma coisa. Desde que vocês pegaram o monstro do lixo do Scranton, eu vivo avisando para vocês não se meterem em assuntos da polícia. Eu quero que se lembrem que tudo que acontecer daqui para frente vai ser culpa só de vocês. Mas nós pegamos o vilão. A sua fama está subindo a cabeça. Vão para casa e deixem com os profissionais. Pessoal, será que a gente fez a coisa certa? É claro que a gente fez. Obrigada por salvarem a Bahia Cristal. Feliz Dia das Bruxas, vaqueiros. Ah, que fofa. Puxa, menininha, não precisava fazer isso. Tudo bem. Ela queria dar os doces. Eu falei que ela podia. Ah, obrigada aos dois. Por nada. Eu sou o Mike. A vaqueirazinha aqui é a Michelle. Vocês realmente salvaram a cidade. Qualquer coisa é só pedir. Depois eu pago um milho pra vocês. Oi, nerds. Puxa, os três viraram. Nossa. Parece que esses repórteres querem entrevistá-los por capturarem o espantalho, em vez de me entrevistar por ser a apresentadora mais maravilhosa desse lado do Rio Stig. Mas gosto não se discute. Quem? A gente? Na TV? Ai, será que agora, gente, pode ser o nosso momento? Uma pergunta de cada vez, por favor. Vitória Hasenbaum da Notícias Noticiadas. São só vocês três? Eu soube que eram cinco. Não tô vendo cinco. O Scooby e o Salsicha acabaram de sair. Eles estão sempre perto, só que sempre escondidos. Olha eles ali. Combo de lixo tóxico e gás do medo. São tipo cachorros enormes. Só que são abóboras. Abóboras! Pareciam lobisomens, só que também eram abóboras. Lobis... Abóboras! Foi muito sinistro! Elas estão vindo pra cá! Tem que acreditar na gente! Alguém mais viu essas lobis abóboras? Não vi nada disso! É, eles são o Salsicha e o Scooby. É que eles entram muito no clima de Dia das Bruxas. Não é brincadeira, Velma! O Dia das Bruxas acabou de virar do avesso e de cabeça pra baixo! As abóboras querem comer a gente! Eles não são malucos, mas depende do ponto de vista. Eles só comeram muito doce, eu acho. Com licença, licença! Aquele rapaz está com uma coruja presa nas costas? O quê? Oh, diabo! Estão falando do senhor, seu coruja. Não, não, peraí, deixa eu falar. Que tal fazermos essa entrevista formal em outro lugar? A noite foi bem agitada e eu acho que... Selma, é verdade. É a mesma história do lobo. Tem que acreditar em mim. Não, eu não tenho. Vocês estão malucos. Já comeram doce demais. Já resolvemos o mistério e agora estão falando besteira. Vocês se trancaram na máquina de mistério em vez de ajudar a gente. Agora podem pular essa parte também. Mas é que... Ai. Olha, vão se limpar, tá? Mas, Velma... Vem cá, vamos tirar essa coruja daí. Da ponte de chocolate até o pico da montanha de Bala, eu vou pedindo doces para o meu amor. Você tem que lavar uma coruja e queria uma toalha, mas não tem, então usa o seu suéter. Cuidado! Que bebezinha fofa, que corujinha mais linda! Quem é uma fofura? É você? Nossa, que noite! Ai. Que noite, hein? Se vocês já estiverem bem, eu tenho um plano incrível pra fazer a fantasia perfeita. Eu só preciso de... Não! A gente não tá bem, não. Ninguém acreditou quando a gente falou de abóboras monstros voadoras tóxicas. As lobisbóboras? Já aprendemos monstros ridículos, mas esse é ridículo. Mas eu não tô inventando. Então a realidade é que é ridícula. É, por que você é desse jeito? Realidade? Vocês disseram que os monstros estavam logo atrás de vocês. Cadê eles, então? E se essa aqui também resolver virar monstro, hein? Vem, me ajuda, Scooby. Temos que quebrar toda a abóbora que a gente achar. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma. Então, estamos nessa há anos. Desde que adotamos o cachorrinho Scooby-Doo. Enfim, somos uma equipe ótima. Ninguém fica sozinho aqui na Mistério S.A. Só quando não tem ninguém perto. Obrigada. Vou ter que levar o meu amorzinho pra oficina e eu nem quero ver essa conta. Eu pensei em arrumar uns bicos lavando louça pra ganhar dinheiro. É o Bill Nye. Ah, o Bill Nye eu quero ver, sim. Velma, Fred, eu estava aqui vendo o jornal e vi vocês dois. Eu só liguei mesmo pra dar os parabéns. Valeu, senhor Bill. Ah, por nada. Mas eu não liguei só pra dar parabéns. Eu vou mandar uma coisa. Encomenda pelo ar? Pra deixar vocês sem ar. Mas o que é isso? É com um imenso prazer que eu apresento o futuro da investigação de mistério. A Máquina de Mistério X! Uau! Movido a eletricidade, com tela interativa, tem um autoclave. Essa van tem de tudo! Menos uma alma. Olá, Mistério S.A. Bem-vindos à Máquina de Mistério X. Aonde posso levar vocês nessa noite de Dia das Bruxas tão linda? Nossa, você programou o navegador com seu rosto. Melhor ainda, sou eu aqui de verdade. Só estou falando com vocês pelo carro. Estou tranquilo em casa hoje, dando doces para as crianças que batem na porta. Mas eu estou de fantasia. E vocês sentados nela. Eu sou um navegador, uma fonte científica e um amigo, tudo junto no mesmo pacote 3 em 1. Ser um holograma é muito divertido. Segurem-se, tripulante! Ai. Me diz, você vai fazer o quê? Dirigir por aí e resolver mistérios com a gente? Por que não? Parece tão legal. E quando chegarem crianças pedindo doces? E se o senhor tiver que ir ao banheiro? Tem um computador de verdade aqui também. Ele só não é tão charmoso quanto eu. É só apertar o botão Bill agora para me chamar? Ou o Bill depois para ativar o piloto automático. Nossa, quanta generosidade, senhor Bill. Obrigada. Fred, nem precisa mais pensar em consertar a máquina de mistério. Essa noite só fica melhor. A máquina de mistério não precisa de conserto. Ela já me disse que está tudo bem. O que houve? Foi o Victor Hasselbaum, da Notícias Noticiadas. Alguma coisa, as abóboras. Elas criaram vida e levaram ela. Levaram pra onde? Hank, me ajuda a colocar isso no carro. Eu não quero ter que pagar 2 pedágios na estrada. Elvira! Oi, amiga. Eu só queria dizer que eu amei o seu look. Gucci? Oh, saúde, querida. O meu lenço também. Você já pensou em treinar uma pupila? Uma de mim é mais do que suficiente, linda. Não é isso que reza a lenda? Eu não quero ser você, bobinha. Quero só o look e pensar que nem você, mas com livre-arbítrio. Você já trabalhou em circo? Ou será que já foi atirada de um canhão, já brigou com um urso, já cuspiu fogo? Olha, oficialmente em um circo... Não. Tudo bem, eu aceito. Mas não esqueça, você está comigo para estudar, não para trabalhar. A primeira coisa que tem a aprender é guardar as minhas malas no carro. Toma. A Daphne estava certa. Será que era tudo coisa da nossa cabeça? É, será? Eu não sei. Talvez. Se era verdade, pra onde elas foram? Cruzes! Socorro! Me ajuda, Scooby! Meu bumbum vai virar abóbora! Oi! Senhora Hasselbaum? É a Mistério S.A. aqui. Nós viemos em paz. Era disso que o Salsicha e o Scooby estavam falando. Mas como isso é possível? Dona Vitória, sou eu, Fred. Nós viemos salvá-la. Meus óculos! Eu não enxergo sem os meus óculos! Eu não queria ver isso! Essa não! Ele devorou ela! Eu não acredito! Corre! Fred, não faz sentido! É o monstro mais ridículo do mundo! Não pode ser real! É, eu concordo com você, Velma! São as minhas pernas que não concordam. Fundo, Elvira. Tô tentando. O desfile recomeçou. Ai, não. Pegaram o rei. Zumbificaram ele. Ou abobificaram ele. Cortaram a energia. Como elas cortaram a energia? São abóboras. Olha, Scooby, a lobisbóbora alfa. Labirinto de milho. Dia das Bruxas! Outra coisa que não gosto nessa abóbora gigante. Não segue regras. Você não pode vencê-los. E fica a pergunta: esse é um desastre natural ou é mais um problema causado pela terrível era da informação? Gente, vem pra cá, depressa! Ajuda a gente! Lembra de mim? Eu sou o Fred, da Mistério S.A. Agora não é uma boa hora, meu amigo. Mas a Michelle falou que a gente salvou a cidade. E você disse que estava devendo uma porque a gente salvou a cidade. Nós precisamos de carona. Eu disse que pagava um milho! Tá, entra atrás, rápido! Isso é tão bizarro que eu não tô nem com fome. Os cowboys aí atrás querem um pedacinho desse doce? Por favor. Nossa, o dia das bruxas de vocês está bem animado. Se eu não estivesse aqui virtualmente, eu estaria com inveja. Abóboras modificadas por produtos tóxicos que mordem pessoas e transformam elas em abóboras. Em que mundo isso faz algum sentido? Ela ficou pra trás, meu amor! Não, a Daphne conseguiu fugir com a Elvira. Elas estão ali na frente. Não, não! A máquina de mistério! A gente deixou ela lá atrás sozinha! Tudo bem, Fred. A gente tem a máquina X bem mais tecnológica do que a antiga. A gente vai esmagar esse mistério que nem abóbora. Ai, ai, que noite horrível pra dirigir. Ah, tão horrível. Tá todo mundo bem? Não. É claro que não. Gente, eu não moro pra essas bandas. A noite foi uma loucura. Estamos cansados. Esse cara tá fedendo a lata de lixo de loja de doce. E eu preciso fazer xixi. E a minha filhinha quer fazer xixi. Desculpa, Mike. A gente encosta na próxima saída pra resolver isso. Posto de gasolina, próxima saída. Nós já resolvemos o mistério do espantalho. Eu duvido que esse acontecimento seja coincidência. Não é. Você viu o que o lixo tóxico e o gás do medo fizeram com a plantação de abóbora? Será? O que o senhor acha, Sr. Bill? Tem alguma curiosidade científica para compartilhar? Velma, se você enfileirar todas as réguas da Terra uma de frente para outra entre a Terra e a Lua, elas vão voar pelo espaço antes de você conseguir medir. Tá, mas eu queria uma curiosidade científica para ajudar no problema de agora. Ah, então, não, Velma. Não tenho nada. Não tenho ajuda para abóboras. Mas não era para a cidade afundar daquele jeito. Não tem falha geológica na região. Houve boatos de mineração de lítio no subterrâneo há alguns anos, mas foi proibido por precaução por causa do impacto no ambiente. A Baía Cristal é chamada assim por causa das estalactites de cristal de antodita nas grutas da região. Mas as grutas não são tão profundas assim. Os cristais de antodita, aliás, são o meu sexto cristal preferido. O papai já está cansado do dia das bruxas, filho. Mas o que é isso? Ah! Não acredito! Senhor Bill, mais velocidade, por favor! Ué? Pensei que fosse pra encostar. Acelera! Vai, vai, vai! É sério? É apenas um carro alegórico. Ah, pupila das trevas. Sim, mentora das trevas. Você, por acaso, já separou um carro alegórico de um carro a 130 km por hora, querida? Tá, mas é claro que já. Tem maçarico aí? Dã, é claro que eu tenho. Rápido, Daphne! As lobisbobras estão chegando rápido! Eu sei o que eu tô fazendo, Fred! Quer que eu vá até aí pra ajudar? Eu acho que não é assim que se segura o... Frederick Herman Jones! Não vem tentar me explicar o óbvio, porque quem tá com fogo sou eu! Quer dizer... Não, tudo bem, me desculpa. Eu pensei que... Nada, faz você sozinha. Termina aí. Opa, mão furada! Bom, pelo menos a gente conseguiu respirar um pouco. Depois disso tudo, eu queria que desse pra respirar um pouco dentro desse corpete. Eu posso usar? Valeu pela ajuda, amiga. De nada, mas agora temos que resolver um mistério. O problema é, não dá pra parar de procurar pistas com aquelas coisas atrás da gente. Nós sabemos se são abóboras de verdade. Sedosa, com semente sabor defumado. Delícia. Delícia! Essa é a abóbora de verdade. O gás do medo. Talvez a gente tenha respirado. Não. A primeira coisa que eu fiz foi checar a qualidade do ar. Está tudo limpo por aí. Ai. Ô, Velma, você tá com medo? É claro que não. Deve ter uma explicação lógica para isso em algum lugar do meu Palácio da Memória. Uau! Você mora num palácio? Não, é um palácio da memória. É um lugar que eu visito na minha imaginação. É onde eu guardo as minhas memórias e procuro pistas dos casos para resolver. Ah, assim não é legal. Geralmente é muito legal. Ai, ai, mas olha, eu não tô conseguindo achar nada aqui hoje. É, porque tá com medo. Medo? Eu não tô com medo. Tem certeza? Porque eu nunca acho as coisas que eu procuro. E eu tô com medo o tempo todo. Eu não tô com medo. Não dá pra ter medo de uma coisa que não é real. Mas elas são reais. Abóboras de verdade. Mas não são monstros de verdade. Ah, não precisa ter vergonha de ter medo, Velma. Que ótimo, porque eu não tô. Agora dá pra ficarem quietos pra eu me concentrar no meu Palácio da Memória? Então, o que é que... que nós sabemos sobre essas lobisbóboras? Elas transformam pessoas em mais abóboras monstros, que nem os zumbis dos filmes. É, e também gostam de comer calça. Verdade. Elas mordem o seu bumbum. Elas quebram bonito. Nós sabemos que produtos químicos não provocam mutações tão extremas na natureza. Então, essas lobisbóboras provavelmente não são o que parecem. Provavelmente? Tem chance dessas coisas serem abóboras monstros de verdade? Como cientistas, não podemos descartar nada sem provas. Até o que parece impossível é possível. Em tese, é claro. Eu pensei que a ciência fosse para as pessoas se sentirem melhor. Não. A ciência é um meio para descobrir a verdade. E, às vezes, a verdade machuca. No momento, a verdade é que eu não sei o que pensar disso tudo. Seguindo o princípio da navalha de Ockham, a solução que precisa de menos explicação é a melhor solução. Geralmente. Ah, que ótimo! As abóboras cansaram de ser pisoteadas e agora querem vingança. E nós caímos na armadilha igual cabelo no ralo. Peraí, armadilha? Armadilha? Salsicha podia te dar um beijo. Ai, a coisa ficou séria rápido. Não, literalmente. Você acabou de me lembrar. O Dr. Crane disse que caímos na mesma armadilha. Eu não entendi o que ele quis dizer, mas... Senhor Bill, pisa fundo. Nós temos que alcançar o espantalho. O senhor é o xerife dessas bandas aqui? Oi, xerife. São vocês? O que querem ir aqui tão longe? Xerife, temos que falar com o Dr. Crane. Vocês piraram de vez agora? Xerife, é pra falar sobre as lobisbóboras! Sobre o quê? Laranja, violentas, motoristas agressivas... Mas o que é aquilo? O que tá acontecendo? Xerife, por favor, não dá tempo nem de explicar. E a gente nem sabe explicar, mas precisa deixar a gente falar com ele. Gente, o Crane não é meu prisioneiro, ele é dos federais. Eu dei sorte de me deixarem andar atrás. Eu só queria ter um momento legal de xerife e... O quê? As abóboras dirigindo carros? Por favor, xerife! Como? O que fizeram? Tenho que informar. Vocês não façam nada, hein? Código 3355. Eu preciso de apoio aqui agora. Por favor, alguém na escuta. Senhor Bill, sabe de algum jeito da gente falar com o Dr. Crane? É claro que eu sei. Só preciso checar. As crianças chegaram. Espera só um minuto. Peraí, o quê? Senhor Bill? Gostosura ou travessura? Nossa, que legal. Suas fantasias estão incríveis. Na vida real, se ele existisse, claro, o Aquaman precisaria ter gel. A sua versão é fiel ao material original, mas o material original não é lá muito confiável. Ele foi dar doce agora! Ei, vamos pra casa do Bill Nye. Sai da estrada, filho. Deixa o trabalho pra polícia. A gente ajuda, xerife. Não. Vão se proteger. Por mais que eu brigue com vocês, eu sinto que vocês são a única família que eu tenho. Mas a gente só se falou umas 8 ou 10 vezes. Xerife, não! Controle alternado. Acionando piloto automático. O que que você vai fazer? Ajustando o assento. Ajustando posição de assento com o exterior do veículo. Fale por você. Acho que finalmente encontrei o defeito dessa coisa. Sim, mas a pressão em Atlântida teria que ser maior do que 35 mil kilopascal. Além disso, a pressão social... Oh. isso aí, filha. É tudo um brinquedo simulador em 3D. Nada é real. O papai comeu muita pizza e dormiu com a TV ligada de novo. Aquele é o combo pepperoni do Velho Oeste? A Velma teve a melhor ideia, Scooby. É mais seguro no camburão reforçado. Vamos ajetar. Vocês vêm com a gente? O quê? Vai me oferecer um biscoito de cachorro? Sai daqui com isso. Pepperoni do Velho Oeste. Feliz Dia das Bruxas, meninos. Eu sei que isso não é normal, mas são circunstâncias atenuantes. Calma, tudo bem. Ele está atrás de uma proteção de 70 centímetros de espessura. A gente está aqui fora se precisarem. Senhorita Velma, eu não esperava vê-la assim de novo tão cedo. Agora você sabe quem eu sou, Dr. Crane? Eu sou o número 53 na lista de maiores supervilões do mundo, mas mesmo assim eu sei das coisas. Não foi pra Bahia Cristal só pra atacar a Elvira, não é? Por que você acha que não? Alguns motivos. Não parece um fã alucinado e fugiu há pouco tempo do asilo Arkham. Por que ia arriscar a liberdade atacando uma celebridade num evento tão chamativo? Eu preciso lembrá-la de que eu sou maluco e eu também sou fã da Elvira. Eu escrevi uma carta de fã para ela. Então, em tese, eu sou maluco e sou fã. Mas você tem razão. Eu não tinha intenção de atacar a Elvira, nem de fazer nada hoje à noite, além de assistir ao desfile do Dia das Bruxas. Disse que nós dois caímos na armadilha. Eu pensei que fosse só força de expressão, mas não era. Não é mesmo, doutor? Agora me diga, você já está com medo? Não. Sim. Você disse que medo era uma reação ilógica. Você está errada. Medo é antigo, é primordial. O medo sabe a resposta antes de você mesma, senhorita Velma. Então, sim. Foi força de expressão, claro, mas nós estamos também, literalmente, na armadilha. Como você já deve ter entendido pela natureza dessa visita tão incomum e tão desesperada. Mas, amigo, quem ia querer pegar o espantalho e a turma do Scooby? É verdade que nós não parecemos ter nada em comum, mas a lógica afirma que deve haver um laço. Alguém realmente se dedicou de verdade para me rastrear e trazer vocês a mim. Você acha que está tudo ligado às lobisbóboras? Como é que é? Sr. Bill, aqui é o Fred. Responda, Sr. Bill, câmbio. E além disso, tem a pressão social. Os golfinhos, eles têm um costume horrível. Certo, Sr. Bill. Ai, muito obrigado, mas já passou da hora deles dormirem. Então é melhor a gente parar por aqui, não concorda? Ah, claro, não tem problema. Feliz Dia das Bruxas pra vocês. Ai, que ótimo. A direção hidráulica já era. Que negócio apertado. Aí, a gente devia trocar de roupa. Por quê? Pensa comigo, você é famosa, então é claro que os monstros vão querer te comer primeiro. Se eu me vestir que nem você, eu sirvo de isca e você se protege. Eu já conheci gente louca por fama, mas isso já é ridículo. Tudo bem, eu topo qualquer coisa. Me dá o lenço. Computador! Ouvido. Mike e Michelle precisam de ajuda. Iniciando o protocolo de resgate. Ah! lasers. Computador, usa os lasers nas abóboras. Ativando o sistema de defesa laser V14. Marca registrada. Beleza! Agora eu quero ver! Acabou a energia! Ah, essa não! O carro é elétrico! Acabou, gente! Acabou! Ah! Encontrei o defeito! Papai! Fala, meu amor! Agora eu quero muito fazer xixi! Meninos! Rápido! Pula! Pula pro carro, Velma! Eu não posso deixar o Dr. Crane ali. Pode sim! É fácil! Eu já tô deixando! Fica tranquilo, eu não vou te picar, disse o escorpião pro sapo. Eu quero meus objetos pessoais. São circunstâncias atenuantes. Esperava, Velma. Se segurem! Coragem, minha filha! Coragem! Não há tempo pra coragem! Fujam! Sou muito fã. Ah, com uma fantasia dessas, acho bom ser mesmo. Quero ser estraga-prazeres, nem nada assim. Mas acabou a gasolina. Ué, o que foi agora? Gente, os monstros estão vindo! Ih, gente, eu voto por fugir. Ai, desculpa, pessoal. Eu mandei mal. De que você tá falando, Velma? Fiquei metida depois que capturamos o espantalho. Antes disso, até. Como o xerife disse, ele avisou que deixamos a fama subir a cabeça desde que pegamos o monstro do lixo de Scranton. Coitado do xerife. Pensei que fôssemos invencíveis e que eu não errasse nunca. Por causa disso, não ouvi o Scooby e o Salsicha. Depois, prendemos uma pessoa por um crime que ela não cometeu e não chegamos nem perto de resolver esse mistério. E perdemos um sapato e malas ótimas. E estamos fugindo para sobreviver. São aquelas lobisbóboras ridículas. Elas não param nunca. Não é verdade. Já paramos várias delas. Elas quebram tudo. É, mas são muitas abóboras, gente. E a abóbora alfa parece cortar a energia de tudo que chega perto dela. Não precisamos de eletrônicos. Eu estou aqui. O que você vai fazer, Fred? Eu vou fazer o que eu faço de melhor. Preparar várias armadilhas. As lobisbóboras são uma força de puro caos que resiste a todas as soluções que se apliquem à ordem. Se eu conseguisse só uns minutinhos de silêncio no meu palácio da memória, eu terminaria o quebra-cabeça. Olha, se eu e o Scooby estivéssemos no palácio, a gente te ajudava. E eu ia ser o lindo príncipe que mora lá. Eu queria levar vocês pro meu palácio da memória mesmo. A gente ia quebrar tudo. Sério, gente. Às vezes eu acho que não agradeço pelo que vocês fazem por todos. Não ia ser a turma do Scooby sem o Salsicha e o Scooby. Olha, tem um jeito. Um jeito de quê? Um jeito da gente entrar no seu palácio da memória. Biscoitos Scooby. Biscoitos Scooby? O que vocês... Ai, nossa, até que não é ruim, não. Os biscoitos Scooby unem as pessoas. Ah, isso é uma delícia. Agora que os três comeram os biscoitos Scooby, uma parte da gente vai com você quando for pro seu lugar feliz. Palácio da Mente. Fechou. Obrigada pelo carinho, meninos. Foi muito fofo. Enfim, pensa, Velma, como se a sua vida dependesse disso. Vamos lá, Dona Velma. Hora de revisar os fatos. Por algum motivo, eu pensei que fosse ter várias contas matemáticas voando. Vocês dois estão mesmo no meu Palácio da Memória? Eu te falei. É a máquina de mistério. Que estranho. Seu Palácio da Memória é igual a máquina de mistério. Eu achei que fosse ser uma toca de hobbit. Coisa de nerd. O palácio pode ser o que você quiser. Eu acho que eu me sinto mais confortável aqui. E aí, o que a gente faz? Vamos passear pela minha memória e procurar pistas. Vamos começar no desfile de Dia das Bruxas. Pode avançar um pouquinho mais. Para! O equipamento do espantalho. Ele disse que tinha roubado da Toll Omnitech. É imaginário. Anda, vamos logo. Ah, não. Tony, isso tá começando a me apavorar. Por que mesmo a gente veio? Salsicha, Scooby, vieram na plantação de abóboras também. O que vocês viram? Nós vimos esses drones total reforçado aqui e as abóboras começaram a levantar. Total reforçado? É o que tá escrito aqui. Mas tá escrito engraçado, tá vendo? Tá, total reforçado. Acabou o tempo, galera. Acharam a gente! Como foi o jogo da memória? Palácio da Memória. E não foi legal. Esses monstros não são reais. Eu só não sei provar ainda. Eu não tenho dúvida de que a ciência vai conseguir sair por cima. Mas tem uma coisa em que eu confio até mais do que em ciência. Bazucas? Não, boba. Em vocês. Agora vamos quebrar umas abóboras. Mistério S.A. todos juntos! De decepcionar a ciência, decepcionar a justiça, decepcionar meus amigos. Mas você usou esses medos contra mim. E eu não tenho mais nenhum medo de você. Velma! Fred! O F! Usa! Velma, tá tudo bem aí? Era um robô? Drones, pra ser específica. Essa descoberta foi graças ao Salsicha e ao Scooby. Salsicha e Scooby repararam que os drones do espantalho tinham uma coisa escrita. O Salsicha achou que fosse total reforçado. Mas o Al e o Li estavam escritos como elementos da tabela periódica, alumínio e lítio. Na verdade, o que estava escrito é TOT, alumínio e lítio reforçado. Ou seja, o drone era feito de uma liga de lítio mais leve. Leve, mas forte o bastante para carregar coisas pesadas, como os tanques de gás do espantalho ou uma abóbora. Eram drones? Gente! Mas e o xerife? E a Vitória, a Hassenpfeffer? E as pessoas que viraram abóboras? Ainda estão aqui dentro. Eu torci o tornozelo. Todos iam parar na boca do monstro. Nisso, roubavam as coisas deles, botavam num drone lobisbóbora e mandavam pra fora. A abóbora alfa soltava um pulso eletromagnético que puxa energia dos eletrônicos para garantir nenhum contato com pessoas de fora depois de serem devorados. Ia acontecer o mesmo comigo se não soubesse onde estava me metendo. Então aquele espantalho esquisito foi o culpado, afinal. Não, o Dr. Crane estava falando a verdade. Armaram para ele para atrair e distrair a gente. Distrair de que jeito? O Bill Nye me lembrou de que a Baía Cristal é rica em lítio. Iam abrir uma mina de lítio passando por baixo da Baía Cristal, mas acabou não acontecendo porque os cientistas acharam que ia ser ruim pro meio ambiente. Caramba! Por isso a praça da cidade caiu! Exatamente! Alguém decidiu minerar o lítio de qualquer jeito e bolou esse plano todo pra esconder. Alguém que passou a conhecer a gente tão bem que sabia como provocar. Deixa eu ver o que acontece se eu provocar ele. Hã? Pode deixar a grande revelação comigo, Velma. Revelação? Peraí, mas quem é esse cara? Quem é esse? O xerife! Isso mesmo. Mas xerife o quê? Vocês nunca me perguntaram nada. Desde que vocês desmascararam o monstro do lixo de Scranton, avisei que a fama estava subindo a cabeça. Eu avisei que se continuassem se intrometendo nos assuntos dos outros, iam enfrentar as consequências. Fui eu! Pelos últimos anos, será sempre eu puxando as cordinhas. Mas por quê? Porque ele não é nenhum xerife. É o Cutler Toe, ex-diretor da Toe Omnitech, T.O.T., também conhecido como Monstro do Lixo de Scranton. Mas tá. Ainda não vi a semelhança. Isso mesmo. Quando souberam que o meu plano para convencer todos de que o monstro do lixo era a causa da poluição em vez da Toe Omnitech, eu fui para a cadeia e perdi metade das minhas ações. E para piorar, cientistas disseram que a minha mina de lítio ia poluir o ambiente. Então eu a perdi também. Na prisão, descobri que o Dr. Jonathan Crane, conhecido como o Espantalho, era fã da minha tecnologia. Então eu fiz o que qualquer um na minha situação faria. Gastei os meus últimos milhões para criar um exército de drones e me mudei para a Baía Cristal, fingindo ser o xerife da cidade. Eu usei a minha posição como autoridade para me aproximar de vocês. Eu falava que estavam atrapalhando a polícia para diminuir a sua confiança. E depois dizia que apoiava vocês para dar uma força. O velho truque do morde e assopra. Preparada a armadilha, eu só precisava liberar as minhas brocas da mina. As brocas iam extrair milhões de dólares em lítio, enquanto eu expulsava todos da cidade com os meus drones abóbora e fazia vocês de palhaços. Aposto que aquele lixo tóxico nem era lixo tóxico. Graças a vocês, não posso mais usar lixo tóxico de verdade. Então gastei mais US$1 milhão para comprar sinalizadores verdes e quebrei todos dentro daquele caminhão. E você ainda teria se safado dessa se não fossem os meus amigos aqui. Amizade é tudo. Oh, tanto faz. Podem comemorar se quiserem. Os pirralhos inteligentes não têm como prender um holograma. O verdadeiro Cutler Toe está num carro esporte bem rápido, com mais dinheiro do que vocês, manéis, jamais conseguirão ver em toda a sua vida. Eu já posso estar a quilômetros de vocês, nem os federais vão me pegar. É o que nós vamos ver. Não é? O que o senhor acha, senhor Bill? Vamos deixar ele falar mais? Perfeito, Velma. Ele está indo para o sul pela autoestrada 13, pegando a saída Oak. Tomara que seu carro esporte seja tão rápido quanto a justiça, senhor Toe. Não! Não! É o carro do Toe mesmo. Ele não deve ter ido longe. Anda, não é como se alguém fosse passar voando e agarrar ele. É, pelo menos se os mortos se levantarem nesse cemitério, vão ter muitos carros mortos para escolher. Eu não acredito nisso. Acho que todos quebraram. Esses saltos é que são uns monstros. Dizem que o melhor jeito de conhecer uma pessoa é sentir na pele o que é andar com os sapatos dela. Minha jovem pupila das trevas. A noite tá bem bonita pra caminhar. Ah, eu não vou reclamar. Eu também não, Scooby. Ficar sentado gritando cansa muito. Ah, eu tô com fome. Ih, gente, olha só. Eu não errei o caminho mesmo. Civilização. Cara, você salvou a minha vida. De verdade, dessa vez. Eu só não sei ainda se eu quero ver vocês de novo. Boa viagem, cowboy. Manda notícias, Mike. Eu acho que a vaqueira furacão aqui não ia me deixar sumir. E aí? Estão atrás da festa do Dia das Bruxas? Não! A gente tá sem fantasia, não tá vendo? Ah, eu achei que estavam fantasiados daqueles garotos do jornal, os Jovens do Mistério, sei lá. É, o nome é Mistério S.A. Boa, mané! Bora, chega mais! A gente não tem convite. Ah, beleza, porque eu não fiz convite. Tem comida? Se você considerar essa bandeja de sanduíches, o fondue de queijo, a bandeja de cookies, o sorvete, as asinhas picantes e o food truck de taco, tem. Eu também posso fazer umas pizzas, se vocês quiserem. O que vocês acham? Dançar? É, acho uma boa ideia, eu topo. Eu sei que eu não devia pedir, mas, mentora, me empresta a peruca. Isso não é peruca. Daphne, qual é? Você estava tentando pegar a fantasia da Elvira esse tempo todo? Não, mas essa é uma ótima ideia. Agora a gente já pode ir pra festa. Peraí, você só queria substituir a Elvira e controlar a vida dela? Não é a primeira vez. A gente resolveu uns 3 mistérios com a Phyllis Diller até a gente descobrir. Que garota mais esquisita. É um orgulho ser a sua mentora das trevas. Não é peruca. É uma macaca. O nome dela é Meredith. Aqui, põe na cabeça. Você merece. Depois do dia que a gente teve, eu não vou nem questionar isso. Você vem com a gente, Elvira? Não, eu tenho que voltar pro meu pavor de sempre. Bom, valeu pela ajuda. A gente se vê. De 2 em 2 horas, dá uma fruta pra ela ou umas nozes, talvez. E se achar uma barata ou uma lesma, também serve. Mas isso só de vez em quando mesmo. Beleza, você é tudo, Elvira. Eu sei. Bom, é isso, minhas crianças da noite. A história real do 4º Dia das Bruxas mais esquisito da minha vida. E o que aprendemos? Que amizade é mais forte do que monstros. Que existe resposta para todos os mistérios. E que não precisa ter medo de nada além do próprio medo. Bom, talvez disso aqui. Feliz Dia das Bruxas. Com as vozes de André Amoruti, Bia Barros, Yuri Calandrino, Peterson Adriano, Fernanda Fernandes, Lávia Sadi, Marquês de Lisita, Hélio Ribeiro, Ricardo Schnetzer, Alfredo Martins, Beatriz Pimenta, Jorge Lucas, Miriam Tereza, Júlio Chaves, Belizar, Dário de Castro, direção de dublagem, Dário de Castro. Está viva! Está viva! Scooby-Dooby-Doo!